Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, sob a graça, o puro fez o impuro puro. Na lei, o pecado é contagioso. Na graça, a santidade é contagiosa. A saúde é contagiosa. Precisamos ensinar para os nossos filhos não terem medo do mundo. Eles têm que ir e contaminar o mundo com a graça, com o amor e com o poder de Deus. Aleluia! Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando meus filhos eram pequenos, quando os amiguinhos vinham à nossa casa, eles queriam brincar na cozinha e eu dizia, não brinquem com as facas, não toque no fogão. Quando os adultos vêm à minha casa, eu não digo para eles, não brinquem com as facas. Porque são adultos. Regras e regulamentos são para crianças. Vocês me escutam? A Bíblia diz em Hebreus 5, o que bebe leite não é treinado na palavra da justiça. Alguém que é bebê na fé ainda não entendeu a palavra da justiça e ainda não é treinado com respeito à justiça de Deus. Se eu perguntar a você, o que é justiça? Bem, justiça é fazer tudo aquilo que se alinha com Deus. Seus atos e tudo que você faz é correto. Tem? Mostrou que é o bebê na fé. Veja. Um crente maduro, alguém que é desmamado, é alguém que sabe que a justiça na Bíblia, a justiça no Novo Testamento, é uma dádiva. Uma dádiva que foi paga por Jesus. Assim, se você não entende a palavra da justiça, você é destreinado quanto à justiça de Deus. E você está confundindo a mensagem e diz para as pessoas que foram justificadas pelo sangue que elas precisam ser justas. Amém? Da mesma forma que o diabo disse para Adão e Eva que eles seriam como Deus quando eles já eram como Deus. Assim, quando eles tentaram ser como Deus, eles caíram da graça. A justiça é uma dádiva e após receber, se você fica tentando ser justo, você cai da graça. Vocês me escutam? Justiça é a revelação do Evangelho. Esquecemos que o Evangelho é a justiça pela fé. Assim, quando ouvimos as pessoas dizerem a América deve voltar para a justiça. Eu entendo essa terminologia e aprecio as boas intenções e as motivações que as pessoas têm em proclamar isso. Eu creio que muita gente que proclama isso é gente boa, de bom coração, mas o que elas querem dizer é isso. Pare de fazer o errado, faça o que é certo e a América vai ficar bem. Essa não é a resposta. Ou então Jesus não precisaria ter vindo. A lei já foi dada. Se podemos parar o erro e fazer o que é certo, não precisamos de Jesus. É isso que a lei tem ensinado. Não, amigo. Mas o que precisamos é que a América volte para o dom da justiça. Entenda o que é o Evangelho. Existe esperança para a América. Não esqueça que os que fundaram essa nação não eram pessoas que pensavam em parar o erro e fazer o certo, eram pessoas que criam em Jesus Cristo e não se envergonhavam dele. Está na Constituição. Eles não esconderam. Eles eram crentes do Evangelho de Jesus Cristo. Eles proclamavam o Evangelho abertamente. Amém. Eles eram crentes. Crer certo produz viver certo. Produz liderança íntegra. Liderança excelente. Mas nós queremos esses resultados sem crer no Evangelho. É como dizer, seja íntegro, seja honesto. Estamos falando de resultados quando Jesus fala da raiz que produz o fruto. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. E todos nós queremos o fruto do Espírito, amém? Queremos o amor, a alegria, a paz, a gentileza, a bondade, a fé, a mansidão e o controle próprio. O controle próprio é um fruto do Espírito. Não esqueça que a lista dos frutos do Espírito está ali em Gálatas 5, mas Gálatas 1 2, capítulo 3, 4, Paulo fala a respeito da lei e da graça, lei e graça, lei e graça. Então ele diz, se você está sob a graça, existe fruto. Se está sob a lei, tem obras. Eu acho muito interessante que ele chama obras da carne, não o fruto da carne. Mas quanto ao Espírito, ele fala de fruto, porque obras são resultado do esforço. Fruto é o resultado da vida. Assim, quando Israel se submeteu à lei e disse tudo que Deus ordenar, nós faremos, parecia nobre, mas era justiça própria. Logo em seguida vemos o bezerro de ouro, quebrar o primeiro mandamento. Mas antes, eles disseram, nós podemos fazer sem Deus. Deus, de agora em diante, não nos abençoe por causa da sua graça. O Senhor nos fez atravessar o Mar Vermelho por sua graça. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez. O Senhor também nos deu o maná do céu por causa da sua graça. Mas daqui para frente, nós merecemos a bênção. Nos dê leis. Tudo que o Senhor ordenar. E ainda não conheciam os 10 mandamentos. Tudo que o Senhor mandar, podemos cumprir. Pode mandar. Logo a seguir, o bezerro de ouro. Vocês me escutam? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que a força do pecado é a lei. Não é a graça. A graça é o antídoto. Amém? Assim, no que se refere à lei, o diabo tem nos feito pensar que a esperança, o amor, a alegria e a paz são básicas. Mas, santidade, amém. Tem até que postar a voz. Ei, Deus é santo. Santo, santo. Deus é santo, irmãos, ele é 3 vezes santo. Assim era Cristo quando estava aqui na terra. Mas ele era disponível. Os fariseus não gostavam disso. Eles queriam um Deus confinado no Santo dos Santos, distante do povo, para que eles tivessem que vir por mim. O povo precisava vir através deles. Eles não gostavam de Jesus ter feito Deus tão acessível. Veja bem, Deus quer que o homem conheça na sua santidade? Deus é santo. Jesus era santo aqui na terra? Sim. Vamos ver Pedro, Paulo e João. Paulo era um homem de inteligência e nas suas epístolas ele diz que Cristo não conhecia pecado. João era o apóstolo do amor. Ele diz que em Cristo não havia pecado. Pedro era um homem de ação. Ele diz que Jesus não cometeu pecado. Como você olhar para Jesus, ele não tem pecado. Você me escuta? Mas é assim que ele quer que nós o conheçamos? O Deus 3 vezes santo? Se fosse assim, a mulher com fluxo de sangue não teria tocado nele. Porque pela lei ela seria apedrejada. Amém? Ninguém se aproximaria, nem mesmo o leproso, se visse somente sua santidade. Deixe-me perguntar algo. Certo? Responda do coração. Pelas histórias que você lê na Bíblia e pelas experiências que você tem, quando um anjo aparece, não é Deus, um anjo aparece, qual a primeira reação das pessoas? Elas se prostram e dizem, afaste de mim, eu sou pecador. Certamente morrerei, eu vi a Deus. Do que estão conscientes? Existe alguém que se prostra e diz, a tua bondade é melhor que a vida, Senhor. Alguém faz isso? Não. Mesmo as pessoas na Bíblia, quando o Senhor aparecia para eles, ou um anjo aparecia, a reação deles era, afaste-se de mim. Eu morrerei, como disse Manoá, o pai de Sansão. Certamente morreremos porque vimos ao Senhor, ele disse para sua esposa. Eram conscientes. Não precisamos ensinar que Deus é santo. Todos são conscientes, instintivamente conscientes que Deus é santo. O que precisamos ensinar é a graça, seu amor, a esperança que ele dá, a paz que ele quer dar. Para isso requer o Espírito Santo. Veja, se a lei é profunda, toda religião tem leis, mas não tem o Espírito Santo. Tem? Toda religião ensina a lei. Mas só o Espírito Santo pode ensinar a graça. Você entende? Quando faz o bem, tem o bem. Quando faz o mal, tem o mal. Todos entendem isso. Mas ensinar que você pode receber o bem que não merece, porque alguém recebeu o mal que você merecia, isso requer o Espírito Santo. Requer poder divino para ensinar, para impartir, para pregar. Não ouse dizer que isto é profundo e aquilo é raso, é básico. Você se lembra de Pedro? Vamos analisar uma das primeiras vezes que encontrou Jesus. Foi seu irmão André que o levou a Jesus. André levou Pedro a Jesus. Você lembra? Foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus, mas depois ele deixou o Senhor, voltou a pescar. Ele estava no barco, não havia pescado nada e Jesus apareceu a ele. Quando Jesus permite darmos algo a ele, porque quer nos abençoar. Quando o Senhor pede alguma coisa de você, ele está preparando. Entre tantos, ele escolheu você. Você conhece a história? Ele pescou tantos peixes que o barco começou a afundar. Ele teve que pedir ajuda. Eu gosto desse tipo de bênçãos. E de repente, Pedro olhou. Foi um dos primeiros encontros com Jesus. Ele olhou e disse, afasta de mim. Eu sou um pecador. Não precisou que ninguém ensinasse. Nesse encontro de Pedro com Jesus, que aspecto de Jesus ele estava mais consciente? O seu amor ou sua santidade? Sua santidade. Aparta de mim, porque eu sou um pecador. Foi a compreensão da sua santidade. Você me acompanha? 3 anos e meio depois, após andar com Jesus, crescer, certo? Mas ele ainda tinha justiça própria. Na noite da Páscoa, ele disse para Jesus, se todos estes, e ele disse na cara deles, se todos esses te abandonarem, eu, Pedro, eu nunca te deixarei. Where you go, I follow. You'll always be my true love, from now until forever, yo. E Jesus disse, Pedro, essa manhã, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse, não, eu não, impossível. Nunca farei isso. Bem, ele fez. E sabe como fez? Ele não somente negou Jesus, mas amaldiçoou e jurou. Eu gosto de como Lucas narra. O galo cantou e Jesus estava preso no pátio do sumo sacerdote e, quando Pedro negou, Jesus olhou fixamente para ele. Algo naquele olhar disse, Pedro, eu ainda amo você. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu orei por você, Pedro, para que quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Havia algo naquele olhar. Quebrou o coração de Pedro. Pedro foi chorando. Bem, Jesus morreu na cruz e 2 semanas depois da sua morte, a Bíblia diz que Pedro foi pescar com os discípulos. Ele era um líder e ele diz, vamos pescar. E Jesus caminhava à margem do mar da Galileia e ele disse, vocês têm alguma comida? E eles disseram, não. Pescaram a noite toda sem pegar nada. Jesus disse, lance a rede do lado direito. O lado direito é o lado da justiça. Eles fizeram o que Jesus mandou e pegaram muitos peixes. João reconheceu que era Jesus. E diz a Bíblia que Pedro, quando reconheceu que era Jesus, ele pulou na água e saiu nadando. Espera. Você sabia que Jesus já havia restaurado Pedro, mas não foi registrado na Bíblia? A Bíblia não fala a respeito do encontro pessoal que Pedro teve com Jesus depois de ele ressuscitar. Mas se nós lermos em 1 Coríntios 15, diz que depois de Jesus ressuscitar, ele foi visto por Cefas. Cefas é um outro nome para Pedro, na língua caldeia. Por Cefas e depois pelos 12. Na narrativa bíblica, diz que naquela noite, Jesus apareceu para os discípulos, para os 11 no cenáculo. Ok? Escute, algo aconteceu nesse intervalo. O Espírito Santo ocultou o encontro que Jesus teve com Pedro. E ninguém pôde ver aquela restauração. Tudo que sabemos é que Jesus encontrou-se com Pedro. Assim, 2 semanas depois, quando Pedro descobriu que era Jesus no mar da Galileia, ele mergulhou e foi na direção de Jesus. Agora, o que acha que o atraiu? Sua santidade e Ele é sempre santo, três vezes santo, ou seu amor. Digo, irmãos, se fosse sua santidade, Pedro nadaria para o lado contrário, para longe de Jesus. Eu faria isso, mas ele mergulhou e foi na direção de Jesus. Ele não esperou, ele se apressou a ir a Jesus. Agora, o que é maturidade? Quando ele não sabia ainda quem era Jesus, ele tinha uma vaga ideia, mas não sabia claramente quem era Jesus. Foi o aspecto da sua santidade que ele era mais consciente. Mas após caminhar com o Senhor, conhecê-lo, ser perdoado por ele, conhecê-lo mais profundamente, foi o aspecto da sua graça e amor que atraiu Pedro. O que era maturidade na vida de Pedro? Deus quer ser conhecido por seu amor e sua graça. Deus é santo? É. Três vezes santo. Deus pega mais leve com o pecado? Não. Pecado é pecado para Deus. Mas eu vou dizer por quê. Hoje Deus quer ser conhecido no aspecto do seu amor e da sua graça. A Bíblia não diz que Deus é santidade, mas define Deus como sendo amor. Certo? Deus é santo. Santo, santo, sim. Mas a Bíblia diz que Ele é amor. Veja isso. A Bíblia diz que existe uma palavra no Antigo Testamento que eu penso que os tradutores têm problema tentando definir essa palavra, ok? Eles usam palavras como bondade, amor, uma tradução diz amor, outra diz misericórdia. Suas misericórdias se renovam. A palavra aqui hebraica é hased. Davi disse, Senhor, a tua benignidade é melhor do que a vida. Vemos aqui a mesma palavra hased, a mesma palavra hebraica. Mas diferente no português. Parece que os tradutores não conseguiram descobrir a palavra exata. No outro texto diz, as suas misericórdias se renovam. Em hebraico é hased, se renovam toda manhã. Algum tempo atrás eu fui a Israel e como disse ontem à noite, existem muitos pastores judeus com congregações messiânicas pregando a mensagem da graça. Amém? E eles têm um Novo Testamento em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas eles têm uma versão em hebraico. E eu perguntei isso. Onde diz graça? Por exemplo, a lei foi dada por Moisés e a graça veio. Qual a palavra para graça no hebraico? Certo? E eles disseram, onde está escrito graça? No hebraico é hased. Em outras palavras, Davi estava dizendo, a tua graça é melhor que a vida. Davi disse, sua graça permanece para sempre. Amém? Josafá foi invadido por três exércitos enormes, numerosos. E ele trouxe cantores cantando a beleza da sua santidade. E qual a beleza da sua santidade? A letra do louvor foi revelada. Louvai ao Senhor, porque sua graça permanece para sempre. E os inimigos lutaram entre si. A graça deu a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eles focalizaram na graça. Deixe-me concluir com isso, ok? Existem aqueles que dizem, o pastor Prince não prega sobre o arrependimento. Ele e o Joe fazem parte do mesmo grupo. Mas quando eles dizem isso, o que querem dizer é que, quando pregamos o arrependimento, as pessoas não clamam, não choram, não batem no peito, dizendo, Jesus, Jesus! Pregamos a mensagem do púlpito e as pessoas são transformadas, mentes são mudadas. A palavra grega para arrependimento é metanoia, mudança de mente. Todo domingo as pessoas, tanto aqui como pela televisão, quando escutam a mensagem de Joe, elas têm suas mentes mudadas. De um Deus que está com raiva a um Deus sorridente, refletido pelo pregador. Um pregador sorridente e de um pensamento mesquinho passam a crer num Deus grande. O arrependimento está ocorrendo, irmãos. Perdem o medo de se aproximar de Deus e têm ousadia em se aproximar dEle. Isso é arrependimento? Não é esse remorso que pregam por aí. Vou mostrar no versículo e vou concluir. Em Mateus 27:3 diz que então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Era um verdadeiro arrependimento? Não, o arrependimento que está falando aqui é remorso. Na versão NVI diz, foi tomado de remorso. Ele nunca buscou o perdão de Jesus. Ele cometeu o ato maior de justiça própria. Ele se matou. Ele preferiu se enforcar do que permitir que a morte de Jesus o perdoasse. Você percebe a justiça própria? Pedro traiu, mas esperou que ele morresse por ele na cruz. Amém? A maior humildade é receber e não se autopunir. Não ouse se punir. Deus enviou seu filho para ser punido no seu lugar. Não puna a sua família. Não puna você mesmo. Jesus foi punido na cruz como juízo de Deus em seu lugar. O arrependimento tem como base essencial se arrepender para com Deus. Paulo diz em Atos 20, versículo 21, testifiquei tanto a judeus como gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé. Em toda pregação, o arrependimento tem que ser para com Deus. Isso quer dizer mudar a sua mente com respeito a Deus. Aí está o segredo de tudo. Como você vê a Deus é como será a sua vida. Mude a sua mente a respeito de Deus. Deus corre para você quando você dá um passo na direção dele. Esse é o Deus que Jesus veio revelar. Mais uma porção e eu vou concluir. Certa vez eu disse, Deus, me dê uma ilustração na sua palavra sobre o arrependimento para que eu cale a boca de alguns. Eu estou cansado disso. O fato é que eles têm atingido o rebanho. Eu fico chateado quando atacam o rebanho. Se você é um pastor, alimente. Não seja um lobo que bate e depois destrói. Eu pedi uma ilustração e o Senhor me deu essa linda ilustração. Em Lucas, capítulo 15, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Isso não é lindo? Os publicanos e os pecadores vieram ouvir Jesus. Todos eles ligaram a TV para assistir Joel. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Que rótulo! Amigo dos pecadores. E Jesus lhes contou essa parábola. Vou concluir com ela. E ele contou essa parábola para eles. Não esqueçam, um lado era de pecadores, o outro de publicanos. Jesus disse, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. Como faz isso? Alegremente. Agora, próximo verso. E vai para casa. Isso já é demais. Nenhum pastor faz isso com ovelha perdida. Ele pode bater na ovelha, mas se alegrar e convocar uma festa, todos os vizinhos diriam, esse sujeito é um maluco. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Agora vejam isso, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Você vê a palavra arrependimento aí? A palavra está aí? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu li isso e disse, Senhor, como essa ovelha perdida se arrependeu? Estava escrito arrependimento e eu disse, Senhor, deixe-me ler de novo. O bom pastor deixou as 99. O bom pastor foi. O bom pastor buscou. O bom pastor encontrou. O bom pastor carregou. O bom pastor colocou nos seus ombros para que ela não tivesse mais que caminhar. Ela dependeu da sua força e seu poder. O bom pastor trouxe para casa. O bom pastor convocou uma celebração. O bom pastor se alegrou. Eu disse, Senhor, eu não vejo ovelha se arrependendo. O bom pastor fez tudo. E o Senhor me disse, isso é arrependimento. A ovelha consentiu ser carregada. A ovelha consentiu ser amada. A ovelha consentiu em descansar nos seus ombros. Sempre que você faz isso, consente ser amado. Consente em descansar no seu poder. Em descansar no seu coração de amor. Aí está o arrependimento. Jesus recebe toda a glória. Não precisa gritar, se arrependa, se arrependa, se arrependa. ou sentir remorso como Judas, isso não é o verdadeiro arrependimento. Amigos, é tempo de estudarmos a Bíblia por conta própria e vermos que esse Jesus maravilhoso, 2000 anos atrás, foi crucificado. No tempo do profeta Elias, quando ele construiu um altar com 12 pedras, ele mandou que derramasse água no sacrifício 3 vezes, como que dificultando Deus derramar fogo vindo do céu. Mas o fogo veio. Aquele fogo, o fogo do juízo, consumiu o sacrifício, consumiu todas as 12 pedras, até que nada foi deixado. No antigo pacto, o juízo era maior do que o sacrifício. Mas no novo concerto, quando Jesus, o sacrifício, foi pendurado na cruz, ele absorveu toda a justiça e a indignação contra toda a impiedade, contra todos os pecados. Ele absorveu tudo até que nada foi deixado. Foi como um redemoinho. Ele absorveu tudo no seu corpo e ele disse, está consumado. E não sobrou nada. Não havia mais maldição, não havia mais juízo. Mas Jesus continuava vivo. Ele disse, Pai, e dessa vez, após absorver tudo, o sacrifício permaneceu. Pela primeira vez, nós vemos que o sacrifício é maior do que o juízo. A graça chegou. Aleluia! E nós somos os beneficiários. Amigo, escute. Deus continua santo. Mas pelo que Cristo fez, os justos olhos de Deus viram os seus pecados, os meus pecados, sobre o corpo de Jesus. E Deus, que é santo, 3 vezes santo, não pode punir-nos hoje pelos pecados que ele já puniu Jesus. É a chamada lei da dupla incriminação. O mesmo crime, o mesmo pecado, não pode ser julgado 2 vezes no corpo do meu substituto e depois do meu corpo. Deus seria injusto se fizesse isso. Não seria santo se fizesse isso. Meus irmãos, hoje a santidade de Deus está do nosso lado. Assim como os israelitas colocaram o sangue nos portais da casa naquela noite, Deus ficou do lado deles, porque o sangue foi derramado. Entenda que a santidade de Deus está do seu lado, exigindo a sua inocência e a sua justificação, exigindo o seu perdão. A justiça de Deus está do seu lado. Deus é por você e não contra você. Dê a Ele louvor, igreja! Aleluia! Amém! Esse é o nosso Deus! Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site nccTV.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.